Kelly. Paraíso não existe, parte 2. Desse jeito, vai que vai. Pra quem diz que o paraíso existe, não sabe o que é o crime, nunca passou dificuldade. Então de mim não duvide, se o paraíso é família, então eu tô no inferno. Amor é quase impossível, diabo, bate o martelo com sucesso. Acorda arrebenta do lado mais fraco, não nasce em berço de ouro, mas tem orgulho de ser favelado. É complicado quando você é rejeitado por sua família, que só quer te ver por baixo. Você só vale quando tem, quando não tem é rejeitado. Se a flor representa o amor, porque o espinho faz tanto estrago. É foda viver na selva o dia a dia, com o crime, o extermínio e a porra da polícia invadindo a favela, trocando tiro com traficante, matando inocente e depois forjando 12. Cadê os dias melhores? Cadê o paraíso? Me mostre o passado, o presente, o futuro é o que você está vivendo. Como diz o punk, vida pessimista passando veneno. Eu sei que eu vou morrer, mas meu espírito vai renascendo. Vai renascendo, vai renascendo, vai renascendo. O diabo bate palma, o paraíso não existe, o céu virou inferno, fazemos parte desse filme. Fazemos parte desse filme. Fazemos parte desse filme. O diabo bate palma, o paraíso não existe, o céu virou inferno, fazemos parte desse filme. Fazemos parte desse filme. Fazemos parte desse filme, fazemos parte desse filme. Filme que não tem final. Aqui é CL como o sangue passa no jornal. Pra quem quer o meu mal, quer em dobro total. Família destruída, coração amargurado, com o dedo no gatilho, mais um caixão lacrado. Espere por amor, espere por esperança. Espere sentado que em pé você cansa. A dor de uma criança, eu quero vingança. Vou financiar o terror e vou fazer minha cobrança. Saúde, emprego, comida, escola. Moleque tá na rua largado cheirando cola. Se a vida é uma história, aqui é uma história triste. Fato verídico real, o crime, fique fora desse time. Não entre nesse jogo, a vida é uma só. Tudo aqui é bolo doido, sai pra lá, olho grosso. Não vem colar comigo com sua marra de bandido. Vai tomar no seu cu, isso aqui é informação. Hip hop incentivo, é, hip hop incentivo. Pode crer, na picape DJ Edilson. Diabo bate palma, paraíso não existe, o céu virou inferno, fazemos parte desse filme. Fazemos parte desse filme. Fazemos parte desse filme. O diabo bate palma, paraíso não existe, o céu virou inferno, fazemos parte desse filme. Fazemos parte desse filme. Fazemos parte desse filme. Caixão lacrado, toque no doutor. Caixão lacrado, toque no doutor. Caixão lacrado, toque no doutor.